Você ainda vai quebrar a cara, mantendo essa doença que não sara. Essa obsessão vai. Você ainda vai querer voltar, me implorando e pedindo pra ficar. E vai ser tarde demais. Vai. Um dia você vai se arrepender. Vai chorar então, vai perceber que só quem te amou fui eu. Então vai e tente, por favor, me esquecer. Não chore nem vá se arrepender. Você já teve a chance de me amar. Então vai e vá buscar um outro alguém. O amor que um dia eu te dei. Só acho que você não vai encontrar alguém que como eu possa te amar. Vai. Um dia você vai se arrepender. Vai chorar então, vai perceber que só quem te amou fui eu. Então vai e tente, por favor, me esquecer. Não chore nem vá se arrepender. Você já teve a chance de me amar. Então vai e vá buscar um outro alguém. O amor que um dia eu te dei. Só acho que você não vai encontrar alguém que como eu possa te amar.